Hoje nós estamos aqui na segunda audiência pública do Plano Plurianual, que nada mais é do que o programa de governo aí para os próximos 4 anos para o município de Cubatão, né? É por força da Constituição Federal, nós somos obrigados, qualquer governo é obrigado a preparar o Plano Plurianual, que vai fundamentar depois a execução da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual. Então esse Plano Plurianual está sendo apresentado para a população e está sendo debatido com a população para traçar as metas, as prioridades, o que a população quer para os próximos 4 anos de Cubatão, para o desenvolvimento da cidade. E quais são as diferenças assim, fundamentais entre a discussão do Plano Plurianual e a do orçamento do ano que vem? O Plano Plurianual ele vai definir aí as metas para os próximos 4 anos. Então ele define uma programação quadrienal, né, e ele traça as metas por exercício. Já a Lei Orçamentária Anual, ela define o orçamento básico que vai ser executado no ano seguinte. Então, neste ano, nós vamos discutir o orçamento de 2010, né? Dentro das premissas do Plano Plurianual, que está definindo as metas para os 4 anos seguintes, né? Então, ele, tudo que for discutido na Lei Orçamentária Anual tem que estar previsto no Plano Plurianual, né? Um, ele depende do outro, eles são interrelacionados. Qual foi o balanço da primeira reunião lá no Casqueiro? Foi muito bom, viu? Nós gostamos, a participação foi boa, tivemos muitas sugestões, muitas propostas, a população debateu bastante conosco o plano e assim, interagiu bastante com a equipe. Muitas das sugestões já foram incorporadas ao Plano Plurianual. Retiramos de lá 31 agentes do Plano Plurianual, que são pessoas da comunidade, que vão acompanhar e vão debater a implementação desse Plano Plurianual para os próximos 4 anos. Então teremos 31 agentes lá e hoje sairão outros aqui, né? Vamos começar agora, dar início agora aí no, na apresentação e depois vamos debater com a população que está presente aqui e vamos retirar aí mais alguns delegados para participar conosco da reta final desse plano aí para apresentarmos no dia 30 para a Câmara. Legal. Então, após essa reunião de hoje, o próximo passo? Né? Próximo passo, nós temos uma reunião na sexta-feira, onde nós vamos pegar as diretrizes que forem determinadas nesta audiência de hoje e apresentar para os delegados que estão retirados. Foram retirados alguns lá, 31, como eu disse, lá no Casqueiro, mais os que hoje forem eleitos aqui. Vamos apresentar a diretriz final que foi encaminhada pela população e aí na sexta-feira tem essa reunião com os agentes que foram escolhidos. Na segunda-feira nós fechamos e na terça-feira a gente apresenta o Plano Plurianual com a participação da população para o presidente da Câmara.